A saudade dela vai me destruir. Uma da manhã ou vai, me mandou mensagem, disse amor, a fome apertou. Disse que tinha pedido pelo aplicativo e o que sobrou deu pro entregador. Toma tamanho do delivery, traiu ele. Ela pediu comida, uma papai também comeu. Também comeu, toma tamanho do delivery, traiu eu. Ela pediu comida, mata voz, também comeu, toma tamanho do delivery, aí doeu. Ela pediu comida, mata voz, também comeu. Um abração pra toda a galera da Baixada Santista, São Paulo. Da manhã online me mandou mensagem, disse amor, a fome apertou. Disse que tinha pedido pelo aplicativo e o que sobrou deu pro entregador. Como a mãe do delivery traiu eu. Ela pediu comida, o autoboy também comeu. Como a mãe do delivery aí doeu. Ela pediu comida, o autoboy também comeu.